missionário Hunter, Diego Estrategista, Léo Evangelista, MVS. Malandragem de verdade é viver com Cristo eternamente, parceiro. Eu vou viver na malandragem. Preste atenção nessa mensagem. Através de soltar voltagem, tu vai entrar numa viagem muito louca. Muito mais louca do que a Apolo. Rachicho da bela história de que o craque faz voar. É blá blá blá, né? É conversa de Judas, comédia, comédia que só faz média, que tem alma paraplégica. O impostor, parceiro, que topa tudo pela sua vida. Fanfarrão que é homicida, mas na minha frente trepida. Então tá bom, fiel. Vamos começar nosso combate através. Através do nosso debate no mic, eu te dou fatality com strike. Neguinho troca o tênis da Nike por uma risca de farinha ou por um copo de conhaque. Então tá bom, braço. Olha só como me faço, eu faço no passo. Repasso a rima, na rima desfaço o laço. Não sou sagate, mas tô pronto pro bate. Rebate, se é pra duelar na rima que se inicia o combate. Iniciou o combate, mas já está próximo ao fim. O verdadeiro MC ficará em pé e o falso irá cair sim. Diego estrategista, um guerreiro consagrado, deixando o oponente bolado, atordoado, nocauteado. Só o microfone ficará ligado, meu. Esse duelo você já perdeu. Até o teu conhecimento inútil não é útil, é fútil. Ainda diz que Deus não existe, tolice, burrice, falta de conhecimento. Me desculpe se eu sou bastante realista. Raça de fibras, falo como falou João Batista, um grande profeta do Senhor. Ateu, eu sou peso pesado, você é peso pena bastante inferior. Minha rima fere o seu ego. Eu sou martelo, você é prego. Jesus, eu não nego nunca. Guerreiros atravessando a muvuca, firme e forte na luta, mantendo a conduta. É TD a sigla, estratagema nunca se corrompeu. Ateu, perfect. Esse duelo você perdeu. Atravessando a muvuca, família estratagema, firme e forte na luta. Então não retruca, abre sua cuca, seja inteligente, sem caô. A chapa é preta. Coração é mulão, atravessando a muvuca, família estratagema, firme e forte na luta. Então não retruca, abre sua cuca, seja inteligente, sem caô. A chapa é preta. É louco, mas crente, só fariseu não entende. A multiformidade da graça nos favoreceu, que esse estilo eloquente, divino e inteligente, que cresce como um furacão, devastando todo mal, trazendo fim à assolação. Pois cresce o mulão que se alaça pelo Brasil inteiro, fortalecido por Cristo que a cada dia nos acrescenta. Mas o ousado guerreiro vem vindo, parceiros guerreiros, num poderoso arrastão, levando vida perdida pra Cristo, mostrando a eles a salvação. Pois nem Napoleão nessa estratégia pensaria, pois Deus tem confundido os sábios em sua própria sabedoria. Por isso no meu dia a dia vou avante constantemente, radiante com a fé em Jesus Cristo estampado em meu semblante. O grande guerreiro estrategista tonteando os façantes a todo instante. Nós somos sempre realistas, família TD e o gladiador Léo Evangelista. Não contaram com nossa astúcia, estratagema de Deus, aclama os poetas de Cristo. Se tá ligado e me veste, parceiro, meu nome fortalece. A rima que estremece, Cristo no bonde que enlouquece. Vivendo moleque, bonde passar com rap. Não mete marra no break, tua vida com back check. Conheço o mulão, vem de bonde em ação. Que é isso, irmão? É família TD cumprindo sua missão. No bondão não me calo, acelero e não paro, não paro. Nunca ralo se não falo, com a verdade eu te encurralo. Pro ralo não fui, não vou. Sem Cristo cê ficou na pista, o arrastão te avisto. E tu achar que me despista, na lista do céu meu nome se encontra. Não apronta, quem não leva em conta que nosso rap toma conta. Se liga na frase bolado, sou aquele louco transformado na muvuca por Cristo crucificado, bolado. Meu arrastão é mulão, atravessando a muvuca, família estratagema, firme e forte na luta. Então não retruca, abre sua cuca, seja inteligente, sem caô. A chapa é preta. Meu arrastão é mulão, atravessando a muvuca, família estratagema, firme e forte na luta. Então não retruca, abre sua cuca, seja inteligente, sem caô. A chapa é preta. Meu mulão, atravessando a muvuca, família estratagema, firme e forte na luta. Então não retruca, abre sua cuca, seja inteligente, sem caô. A chapa é crente. É, parceiro, malandragem de verdade é viver com Cristo eternamente. E aí, adeus, Diego estrategista na cena, rapaz. É, fariseu se perdeu em sua própria sabedoria. É, irmão, com a verdade eu te encurralo, MVS. Você é estratagema de Deus, aclando os poetas de Cristo. Não contaram com nossa astúcia. A chapa é crente.